A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Toda a gente feliz sobre a mesa, há cores e sabores. Só não paro de pensar em ti. Quem me der estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Ao guardado. Sou um boneco de neve. caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Feito no 8, aqui na sua rádio Antena Web. Ora, hoje, eu hoje não vou falar muito, vou ser sincero. Hoje só mesmo para lhe desejar um bom Natal. A emissão do Feito no 8 hoje vai ser muito pequena. Só quero deixar então votos de um Feliz Natal, votos de tudo bom. Aproveitem esta noite, aproveitem o dia da manhã. E atenção, porque amanhã vamos ter aqui emissão especial de Target Deluxe. Não vai haver European, não vai haver Top World 40. Mas vai haver uma edição especial do Target Deluxe, só com músicas de Natal. Também lhe quero deixar um convite a ficar atento à nossa edição de domingo. Lá aqui na nossa página vamos publicar as novidades da nossa página. É tudo, começamos com Os Anjos Nesta Noite Branca e vamos acabar com uma música de João Portugal. É Natal, é assim que se chama esta música, e é com estes dois temas que vamos fechar as portas desta edição. Aliás, é com este tema que vamos fechar as portas desta edição. Deixei-te a continuação de uma ótima noite. Já a seguir vamos dançar no Musicália. Fique bem, um forte abraço e até terça-feira. Esta noite vais ter uma surpresa, enfeitada por um simples sentimento. A magia que se vê aqui tão perto enfeitiça esta quadra de Natal. Vamos dar conforto, muita coragem, combater a tristeza e a solidão. Peço ao mundo que não esqueça esta mensagem e gritar bem alto sempre Feliz Natal. É bom ficar ao pé de ti, cada momento a sorrir. Tu és a luz do meu olhar. Farei tudo para teres um bom Natal. Eu gostava de encontrar o Pai Natal e pedir um sorriso, muitos brinquedos para dar às crianças do mundo inteiro. Vou cantar esta canção só para ti e gritar bem alto sempre Feliz Natal. Gostava de passar o Natal com o meu pai. Se eu não for passar o Natal com ele, desejo-lhe um bom Natal. Queria dizer um Feliz Natal para a minha família. Quero passar o Natal com a minha mãe. É bom ficar ao pé de ti. Ficar ao pé de ti. Sentir cada momento a sorrir. Farei tudo para teres um bom Natal.